Tenho vindo a referir, vamos começar com a entrevista a três jovens que eu tenho aqui em estúdio comigo. Olá, boa noite. Boa Boa noite. noite. Apresentem-se, digam os vossos nomes e que idade têm. Eu chamo Leonor Martins Torninho, tenho 17 anos. Eu sou Eva Meca, eu tenho 17 anos. Sou a Nádia Tadjales Meca e tenho 14 anos. Ok, temos aqui três jovens que nenhuma tem a mesma idade, 17, 16 e 14 anos, e vão-nos mostrar a maneira como vivem o seu carnaval, o que é para elas o Carnaval do Nazaré. Vamos primeiro fazer referência a quando eram mais pequenas e mais novas, vamos relembrar esses tempos e depois vamos falar o que é que fazem no Carnaval hoje em dia. A primeira pergunta que tenho aqui para vocês é uma pergunta que acho que vos toca, ou podem nem ter nenhuma memória, mas qual é a primeira memória que têm do Carnaval? É sim, a primeira memória que eu tenho do Carnaval e a primeira ideia que eu tenho do Carnaval são os desfiles. Por exemplo, as trotinetas, as albarqueiras, que são os grupos que saem, neste caso, no Sábado Magro, as Senantas. E aí eu ia ver sempre esse desfile quando era mais pequenina. E é quando falam do Carnaval, lembro-me disso. A primeira memória que eu tenho também é a praia cheia, tudo cheio de gente, confusão. Confusão, que eu digo, num sentido bom, claro. Toda a gente a divertir-se. E pronto, é isso, é muita gente e toda a gente feliz. A primeira memória que eu tenho no Carnaval é de irmos cabeçudos no meu grupo, né? E da diversão, de ir para os bailes, divertir-nos, estarmos todos juntos. Essa memória que vocês falam que têm, primeiro, mais ou menos com que idade em geral é que vocês se lembram de ter essa memória? Se calhar com 8, até mais novas, mais novas. 6, 7 anos por aí. A gente cá da Nazaré vivemos o carnaval logo desde pequeninos, Desde muito sim, desde cedo. muito cedo. Exato. O que era os dias antes do carnaval para vocês quando mais novas? Os dias dos bailes de máscaras, os dias antes vocês saíam, iam à rua, ou mais, quando mais novas do carnaval para vocês eram só os dias mesmo de carnaval? Eu acho que a gente, principalmente quem é da praia, o carnaval, mesmo que não seja época de carnaval, a gente faz o carnaval. A gente ouve marchas. Exato, Por isso, para a gente, quando começam os bailes de máscara, é logo já é carnaval. carnaval, já estamos no espírito. E quando pequeninas, relembrar esses tempos que tinham 6, 7 anos, até que horas é que ficavam no baile? Epá, eu não ia. A minha mãe não me levava. Eu costumava ir às vezes assim com a minha mãe e ia-me embora quando ela ia. Ou ela ia-me levar à casa da minha avó porque eu era uma chata e estava farta de lá estar e ela queria ir a bailar. Exato, eu ia com o meu pai, mas depois eu passei, a partir das 3 ia para a casa da minha avó. Com que idade é que se sentiram mais liberdade, mais à vontade para irem sozinhos para o carnaval, sozinhas para o carnaval? Epá, com 13, se calhar, 13. Epá, 13, 14, por aí. Eu Agora também é diferente. Eu lembro-me que o primeiro carnaval que eu saí sozinha, sem a mãe, foi naquele carnaval que não houveram bailes por causa do Covid. Do Covid, da pandemia. É, e foi o ano passado. Foi por aí, 13, 14, foi por essa idade. Exato, 13. É a idade que para a Nádia foi o ano passado, mas é a idade que a Nádia tinha o ano passado, era 13 anos. Exato. Para vocês já há mais anos. O que expliquem para vocês o que é que vocês sentiam quando eram mais novos? Já disseram que viam confusão, viam. Mas o que é que vocês sentiam dentro de vocês em relação ao carnaval? Alegria. Eu acho que era muito fixe, porque a gente também, lá está, não percebíamos, sabíamos que era o carnaval, mas não é como agora, É porque ver de temos outra mais maneira. liberdade, somos mais velhos. Mas eu acho que era muito, muito fixe estarmos com a nossa família. E querendo ou não, acho que toda a gente gosta da cowboyzada que é o carnaval, não é? E tendo pais que também vão ao carnaval, a gente, Claro. desde mais pequeninos, que está dentro do espírito do carnaval. E havia o desfile da escola também, desfile da Exato, as criança. crianças. Vamos agora andar mais para os dias de hoje. Qual é o vosso baile? Qual é a vossa sala de baile? Ou são de todas as salas? Nós costumamos mais ir ao Mar Alto. Não, eu digo que sou do Mar Alto, mas eu tenho ido mais ao casino nos últimos anos. Começam a viver o carnaval, ou seja, a ouvirem marchas, a partir de que altura do ano, mais ou menos? Pá, eu acho que É o ano qualquer inteiro. altura. Eu acho que eu Qualquer nunca deixo de ouvir marchas. Eu acho que eu estou o ano Eu acho que inteiro a ouvir qualquer um de marchas. nós, se a gente tiver uma festa ou algum Exato. evento para ir, a É gente marchas. aproveita sempre para pôr uma marcha. Marchas o ano Sim, inteiro. exato. Vocês vão aos bailes de máscaras das diversas salas ou vão só ao carnaval? atualmente, nos dias de hoje? A gente um ano todo sem carnaval, sem bailes, a gente aproveita para ir a todos. Exato. As saudades que a gente tem, vai logo a todos. Nesses dias dos vados de máscaras que vocês dizem que vão, costumam de andar primeiro cá por baixo, antes de irem para o baile, ou vão logo diretos para o baile? A que horas é que costumam de chegar a um baile de máscaras? Epá, eu acho que é quando os cafés fecham. Sim. Exato. Quando os cafés fecham, ainda podemos ficar na converseta e não sei o quê, mas é mais ou menos isso. Exato. Se calhar muita gente um bocado mais velha que nós tem esta dúvida, se para os jovens também primeiro andam primeiro nos cafés, nos bares, a dar voltas cá em baixo e depois é que vão para o baile. Sim, exato. E por isso é que fiz esta pergunta, a que horas é que costumam chegar ao baile? Vocês dizem que é quando fecham os cafés, não é? Sim. Vocês vão em algum grupo de, Nádia sei que vai, mas vocês vão em algum grupo de sábado magro? Eu sou das Tenantas. Eu este ano vou no Chaca, no Chacanagem, e a gente vai fazer um grupo de carnaval, o nosso grupo de amigos. Vamos estrear este ano o nosso grupo de carnaval. Mais à frente já ia fazer uma pergunta sobre se os novos grupos que possam vir a surgir de vocês, e depois mais vocês podem adiantar qualquer coisa. Mais à frente nada, e fala um bocado dos cabeçudos. Eu vou dos cabeçudos desde que sou gente, desde sempre. É espetacular aquilo. Qual é a sensação que sentem em ir num desfile, em passar o dia todo em grupo, passar um dia todo no carnaval desde de manhã até à noite? Vocês gostam dessa sensação? Qual é a sensação de ir num desfile? É muito bom, mesmo que não estejamos no baile. Eu acho que a Nazaré é... Exato. A Nazaré é um baile. Exato, exatamente. Eu acho que não é só o baile que começa a parte mais do carnaval. Não, esse desfilar e estar nos desfiles, mesmo que não seja lá dentro a participar, a ver, eu acho que é espetacular e é uma sensação incrível. Falaram que cada uma são do grupo diferente. A Leonor é do vai este ano no Chacanagem, a Eva nas Tenantas e a Nádia nos Cabeçudos. Façam assim um breve relato do que é o vosso dia no grupo, onde é que vão de manhã, de onde é que partem, onde é que acabam. Então, De manhã, pelo menos eu nas Tenantas, deixo por volta das, se calhar, 10, ou chego lá às 10, e é até à noite. Aquilo é logo a começar a bailar, os carros também depois começam com as músicas, a gente, lá está, mesmo que estejamos no desfile, a gente consegue dar uma volta, passamos pelos cafés e costuma sempre estar aquela energia de toda a gente no carnaval, à espera dos bailes, então a gente acaba mesmo por se divertir antes de chegar ao baile. A gente, de manhã, vamos vender rifas ou cenas assim, porta-chaves, almoçamos todos juntos no restaurante qualquer, depende às vezes. Depois vamos para o desfile e depois é até à noite, vamos jantar e depois cada um separa-se, vamos ter com os nossos amigos, pronto, e depois vamos para o baile no final. Leonor, tu não sabes porque é o primeiro ano. É o primeiro ano, o ano passado foi nas Tenantas com ela. Foste nas Tenantas. E gostaste? Gostei. Esta parte que eu estava a falar dos vossos grupos que possam vir a ter... Eu tinha aqui uma pergunta que era se tencionam no futuro criar o vosso próprio grupo com os vossos amigos. Querem falar um bocado do que é que vai acontecer? Sim, isso já está em processo. Este ano vamos, como a Eva disse, estrear-nos no carnaval. Somos os Tragos. Somos um grupo pequeno, mas mais vale pequenos e bons. Poucos e bons do que muitos e maus, não é? Exatamente. E a gente também já está a falar disto já desde o ano passado. Há muitos anos. Mas começámos mais a organizar as coisas o ano passado para estrear realmente este ano. E tem sido fixe. É fixe a gente estar a ver que agora já conseguimos ter um grupo e já estamos mais velhos e já temos que tratar das coisas que normalmente a gente ainda tinha que se preocupar. E é fixe, eu acho que para a gente se divertir. Mas eu me lembro, desde que comecei a sair no carnaval com os meus amigos, sempre tivemos a ideia de fazer um grupo de carnaval. Sim. Tanto que éramos para fazer o ano passado, mas não fizemos. Acabou por não funcionar. É uma maneira de ver o outro lado do carnaval, não é? Ver o lado que dá trabalho. Do trabalho, exatamente, e da organização. Mas eu acho que é bom a gente criar um grupo, e mesmo para a malta, pronto, que é um ano mais nova que a gente. Eu acho que vocês devem começar um grupo, mano. Mesmo se vocês tiverem um grupo de amigos e vocês falem sobre isso, sobre ter um grupo, comecem-se a organizar. E façam isso mesmo, porque é muito fixe mesmo a parte da organização, e depois tu veres que foste tu e os teus amigos que criaram aquilo e que foram vocês todos juntos que criaram aquilo, é bué da fixe. Vocês vão ter marcha? Vamos, vamos, já temos quase tudo pronto. E depois vocês vêm, né? E em que dia é que vai sair o vosso grupo? Ou não vai sair em dia nenhum? Vai, vamos sair no sábado e na terça de carnaval. Okay. E a marcha à partida, se tudo correr bem, sai no dia 31. No dia do baile de máscaras do Madal. Exatamente. Vamos agora falar do carnaval em si, generalizar um bocado. Se no carnaval saem todos os dias de sexta à terça? Sim. Ah, se a gente tiver construção para isso. Exato. Se não tivermos. A vontade é essa. Eu acho que toda a gente, pelo menos quem gosta disso, que é um bocadinho diferente, difícil na questão do carnaval da Nazaré. Exato. Principalmente saindo da praia. Saindo da praia na questão do carnaval. Acho que a carnaval... gente quer sair dos dias todos. Os dias que não saem mesmo não tem construção para isso. Já nada. Já estamos a morrer. O carnaval da Nazaré se calhar tem dois lados. Tem o lado do dia e o lado da noite. Que é o lado do dia, tens os desfiles, tens essas coisas todas. E à noite tens os bares, onde anda, se calhar, pessoal mais jovem, também alguns adultos. Mas vocês preferem o ambiente do dia ou o ambiente da noite? Epá, eu gosto dos dois. Eu acho que os dois juntos carnaval, é que fazem os dois juntos é que fazem o carnaval. Também gosto dos dois, a junção mas eu... dos dois é que torna aquilo mesmo perfeitozinho. Eu também gosto dos dois, mas eu por acaso tenho mais memórias e aproveito muito mais no dia e dando a levada nos cafés, porque lá está de noite, eu acho que a gente acaba mesmo por ficar no baile e acho que é só isso que a gente faz. De dia a gente anda ali levados, vamos de café em café, estamos ali na praça. Acaba por ser mais divertido. Querem contar uma história em particular que já vos tenha acontecido no carnaval? Uma coisa que se lembrem? Uma de vocês? Alguma história que tenham para partilhar? Uma história... uma história tipo... Que tenha a ver com o quê? Alguma uma história, coisa, uma memória que a gente tenha. Uma memória, uma coisa engraçada que vos tenha acontecido? Alguma coisa que... Epá, houve que um carnaval que eu fui com a Leonor nas Tenantas... E eu acho que a gente se passou 5 minutos no desfile, foi muito. Porque a gente andou levadas. E depois íamos para o café, íamos para outro. E depois os cafés têm uma energia bué da boa. A gente não quer sair de lá. Depois vamos para o café, está a tocar uma marcha que a gente gosta. Vamos para outro, está a tocar uma marcha que a gente gosta. Acabamos por andar quase no desfile. E eu lembro-me do ano passado, de estar no carnaval e de haver uma final da taça do futsal. Eu lembro de sair a correr, de ir para a final da taça, voltar e ir para o desfile. Foi uma cena assim brutal, onde eu andei levada a voltar a ir. Foi gente igual. Agora, metade um bocado do tema, voltando um bocado a um tema que já falámos há bocado, também acho que é de curiosidade de alguns ouvintes. A que horas, por norma, se é que se lembram disso, mais ou menos, é que costumam de ir para o baile num dia normal? De chegar ao baile? Isso depende, mas normalmente é pelas duas. Lá está, é quando os cafés já não estão assim. Eu sei que eu vou para o baile já mesmo quando o baile está já a dar as últimas. Já mesmo. No fundo, aqui, quase para terminar esta entrevista, o que é para vocês o Carnaval da Nazaré? Resumam o que é. No fundo, resumam esta entrevista e o que é para vocês o Carnaval da Nazaré? Eu acho que é tudo. É uma cena que não se explica, sente-se. Não dá para se explicar. É mesmo só sentindo é que a gente sabe. Exato. Eu acho que se a gente tivesse que explicar a uma pessoa que é de fora, que não é de cá, eu acho que a gente tinha que dizer, olha, tens que vir cá um ano. São tantas coisas a acontecer num espaço tão curto de tempo que eu acho que a gente tinha que dizer, olha, tens que vir cá, porque... Não dá para explicar. Exato, não dá para explicar. É uma magia que não dá mesmo para explicar. É mesmo muito bom. Eu ia fazer mesmo essa pergunta a seguir, que eu faço, tenho feito, e vou fazer aos convidados que trouxeram aqui nestas emissões de carnaval, que é, se tivesse que explicar um paleco o que é o carnaval da praia, o que é que lhe dirias? Porque eu acho essa pergunta muito interessante. Mas... o que era um paleco o carnaval? Tens que ficar. Exato, tens que ficar, porque só tendo cá e sentindo o que é que... Porque é a mesma coisa que não se tem explicação. Olha, eu diria-lhe essencialmente para não vir vestida à Lorax. Exato. Sentem que no carnaval toda a gente é mais igual, toda a gente é amiga, toda a gente é igual a toda a gente? Eu acho que sim. Sim. Eu acho que carnaval também é isso, é amizade. Exato, é um espírito que está toda a gente na mesma onda, vai tudo para o carnaval para se divertir, ninguém está para chatear. E é isso. Também depende. Pronto, carnaval, ninguém leva a mal. Exato, como carnaval ninguém leva a mal. O que é que para vocês torna o Carnaval da Nazaré diferente dos outros carnavais? Opa, eu acho que é os nazarenos. Porque a gente tem uma energia mesmo. É a nossa energia, é o nosso espírito. Nós conseguimos pôr um café, uma praça a dançar em menos de exato. 2 minutos. A nossa maneira de a ser. A nossa energia. É. Somos mesmo barraqueiros. A gente só quer a caboiada. Exato. Achas que os adultos, os mais velhos, percebem como é que os jovens vivem o carnaval de hoje? Achas que eles têm noção? Achas que é parecido à maneira que nós jovens vivemos o carnaval? Eu acho que eles percebem. Eu acho que a única coisa que lá está, acaba por ser diferente, é que eu acho que no tempo deles eles não saíam tão novos como agora. Só para o carnaval, sim. Só para o carnaval, mas era sim. Diferente. Eu acho que era diferente. Exato, era diferente. Agora a gente começa a sair mas muito mas eu acho cheio. Que eles percebem. Exato, e eu acho que também a gente, entre aspas, aprendeu com eles com a viver eles, o carnaval, exatamente. Então, sim. Em algum momento pensaram, isto só acontece no carnaval? Sim, garantidamente. Lá está, é a frase, né? No carnaval ninguém leva a mal. Exatamente. A gente às vezes olha para uma coisa e isto é só no carnaval é que é que acontece. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Querem dizer mais alguma coisa? Vivam o carnaval, aproveitem, são carnaval, poucos dias, aproveitem. Só uma vez ao ano, aproveitem, na durma, o resto do ano é para repor horas de sono. Tentem a dormir, exato. Tentem aproveitar ao máximo. Obrigado por terem vindo e até uma próxima. Obrigada. Olhem, em breve terão novidades dos estragos. Obrigado. Obrigado. Fiquem agora com o Escoramento 2021 e fique desse lado porque ainda hoje vamos apresentar a marcha de homenagem do Mar Alto, que este ano tem o tema Nazaré. Está muito bonita, fique desse lado para ouvir já a seguir. Fique desse lado. Eu estarei aqui até à meia-noite no 100.6 ou em www.nazarefm.com. Escoramento 2021.